We done you da da da da da da da. We don't. We don't do that. What the dumb. We don't do the do the do the do. We don't do do do do do do do. Do do do do do do do. We song. Do do do do do do do. We song. Do do do do do do do. En la canción el comienzo es el final. Quieres ser lo que puedes respetar. Tienes que representar. We sound.